pouso na base aérea, cara. Aqui até o externo você pode ficar, entre o externo e o aeroporto, que no momento, em 2 minutos, não vai ter como. Tá ciente. E mais 10 minutos, então vai livrar e vai pra pouso em Salvador, o patrulha 04. Voo no 645, informa um helicóptero próximo ao externo, mantém 510, não vai interferir. Chama agora a torre em 1895. Tem traço 295, voo no 645. Como era do plano? Ok, só um minutinho, vamos verificar com ele. Solo Google no 166, bro. Confirma para o solo. É o Google no 166. Axivia Alfa, mantenha-se da Juliette. Essa é a Juliette. Bill Departure, good afternoon, Azul 6919 on dial departure of 1200 feet. Azul 6919, with the contact climb to flight level 340, after 2000 feet, fly direct to Lida. 6919, clear to climb to flight level 340, after 2000 feet, right turn direct to Lida intersection. 6919, thank you. Patrulha 04, chame agora a torre em 1895. Vai chamar, 1095, grato, 04. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Patrulha 04. Patrulha 04, boa noite, inicialmente mantenho o farol de Itapuã, confirme a intenção para seguir direto para o pátio militar. E autorizado. Sem cheiro, nave na curta final 1-0, mantém inicialmente o farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento imediato até o pátio militar. Vai aguardar, farol de Itapuã, 1-4-0-4. Boa noite, 69, como número 2, mantém ponto de espera, pistão 0. Mantém ponto de espera. Zero 04 está presente, autorizado o cruzamento da final 35. Aguardando para o cruzamento do eixo da 10028. Inicialmente vai cruzar o eixo da 35, aguardando a autorização para o eixo da 10004. Sobre 210, alguém mantém isso no 0? Ali mantém no 0, voo no 3210. Patrulha 04, da presença autorizado para seguir direto parte militar, reporte no solo controlado, vento 150 graus, 3 nós. Vai reportar do solo controlado, patrulha 04. Plano da IS é para 2815, confirme, aciona daqui a 15 minutos. Vamos ver com o centro se tem como antecipar. Ah, sim, estamos resolvendo aqui a situação do transporte enfermo. Pronto para 4? Adiante. Televisão do Brasília, nível 340, via Perzulu 17, saída arbor, transição alerta, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5151, proteja. 10. Perzulu 17, arbor eletro com curva direita. Libera 1208, transpone 5151. Procedimento correto, chama para prospeccionamento. Solo, 645, livrou. 645, táxi via Alfa, repartência da Juliette. Alfa, Juliette. Bom, 66, vamos informar a distração do aeroporto. Obrigado. 4206, pronto para cópia? Conseguia, 4206. Autorizado Recife, nível 350, via Pesulu 17, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5156, coteja. Autorizado Recife, 350, Pesulu 17, Cuca, Aracaju. Decola da 10, com curva esquerda, 208, controle, código 5156, do azul, com 206. Sejamento correto, chama para pushback, sonamento. Camarada Aeroporto, 206. O Gomes 45, Alfa, Juliette. Taxi via Juliette, portão número 2. Juliette, para 2. 8, gol, 92, 90, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 9210. 2-1-0, boa noite, contato radar, contato nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 9210. No 869, decolagem autorizada, tipo 10, vento 150 graus, 3 nós. Livre decolagem, boa noite, Serrano. Salvador Azul 6919. O 6919, contact now Recife Center, frequency 125.1. Recife Center, 1251, 6919. Bye bye, thank you. Salvador, boa noite, passarela 2231. Trio 2231, boa noite, acione de identificação, autorizada, chegada à mar e reporte de gás de cima. Portaria no Juiz Ideal, passaria do 2231. Controle de Salvador, boa noite, 69, decolou na árvore. 869, contato radar, voa para o nível 360, sai da árvore. Ao 360, 869. Para o controle. Alfa Tango, prossiga. horário da ativação é 2100, mais 23 minutos. Você está a quantas milhas, Salvador? Gente, olha, passando o retorno, a frequência do controle é 20 milhas. Passarelo 2231, posse ideal. Passarelo 2231, desça para nível 050. Até o 50, 31. Controle Gol 9210, solicita como possível para o último ativar. 210 a mais. Aguarde. Qual o horário do plano? 2 horas. Gente, ainda não temos o plano. Confirma o destino? Não chegou nada aqui. Pronto para a cópia? Autorizado por seguro, 1.000 pés, corredor axé, até o farol da barra, rapaz, 105 ré disponível, saída corredor axé. Decola da 17 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 0260, coteja. Entrou no 05, para finalmente chame torre 1 no noite, esse manual 5, bom voo. Chame o centro Recife na frequência 1288. 228, bom noite menor. Zulu November táxi autorizado, reporte Matapá para ingresso. É 259 na escuta. Já recebemos seu plano, estamos apenas completando aqui as informações, só mais um minuto para a cópia. Ok, muito obrigada, você escuta para a Real 259. Perfeito, ainda negativo contato radar, cada fatango. É 259 pronto para 4. 259 autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, Piraí, DCT1 Vade, Upper Zulu 44. Saída da Éole da Mótima, decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5176, coteja. November, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 160 graus, 3 nós. Patango Epsilon November, decolado 245, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle Salvador, graças, boa noite. Controle Salvador, boa noite, para Patango Epsilon November. Patango Epsilon November, boa noite, você segue corredor Axel no meu pé e aguarde para atenção. Pois o Axel, no meu país, aguardando para a ascensão e pro direto, senhora. A magnética atual é a 215, seria possível manter atualmente? Está autorizado o voo direto, é curso no novembro, aguarde mais um minuto para iniciar a subir até 105. Pro direto, é curso no novembro. Possível? Ainda negativo. Então vai fazer espera contra as milhas de Salvador? Eu vou mandar a proa, assim que é autorizado por lá do Iguatemi, eu solicito autorização para o direto do Iguatemi. Perfeito, mais 13 minutos. Mais 13? Assim, será liberado aos 2100. Ok, está mantendo a proa, então, para passar, mas está preso. 2015. Salvador, Tan 3677, posição 0808, puxa Santana. Gente, aguarde. Aguardando 3677. 3677, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 3677. Passando o Eco do 90, está em ascensão ao nível de voo 105. 105, Eco do 90. Olha, passando agora sim, recebendo no radar, porém negativo modo Charlie, botei 500 pés. Vou no meu pé. Perfeito. Prisado Vitória, nível 160, via Golf 677, saída coral, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5164, coteja. Prisado 160, parada. Vitória pela Golf 677, coral, cola 10, curva direita, 1208 ao controle, 5164, fora. Planejamento Clash, para prospeccionamento. Câmara. São Alpati que se encontra em intenção de pista? Roda 895. 896 vai perto. Uma ótima guarda de cópia. Confirme para o solo. Confirme transmissão muito baixa. Estamos aguardando o horário 2100. Ok, vai manter a região aqui. Tá bom, tá? O radar já está 8 milhas do Sky, você tem que ficar a 10 milhas. Ok, vai passar, cara, passar. Telemanco 4, pronto para a cópia? Autorizado Congonhas, nível 430, via Perzulu 10, Pobá, via Perzulu 16, saída da Éola e da Mótiva. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5160, coteja. Planejamento correto, então há pessoas a bordo? Dois a bordo, gente, dois a bordo, altímetro no 0 no 5, para acionamento chame torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol 92 no 1. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da Éola e da Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5167, coteja. Autorizado 360 para Guarulhos, via Uniforme Perzulu 10, decola da 10, primeira curva direita, sobe no perfil da Éola, transição lenta, Mótica. Controle 1208, transponder 5167. É o gol 92 no 9. Posição de número 3. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos para prospeccionamento do gol 92 no 9. 06. O 4206, boa noite, contato radar, confere o nível 350, saída Pucas. Salve 350, via saída Pucas, 14206. Papá, Charlie, mais papá, boa noite, liberação na chame táxi. Para o posto está autorizado, Charlie Alfa Tango. Ok, para... para 2100, tipo cruzamento, Charlie Alfa Tango. Tan 3677 estacionado com 156, alterna com 15, autonomia de 3. Altimetro 56 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198-95 com voo. Obrigado, pessoal. Solo, passaria do 2231, livrou. Passaria 2231, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Remota 1-2 para Copner. 9183, autorizado Congonhas, nível 380, via Perzulu no 0 por Bávia, Perzulu 16, saída da Euleda Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5402, coteja. 3677, boa noite, plano de espera da 1-0, só. TAM 3677, boa noite, Anin, mantém de 1-0. Anin, mantém 1-0, 3677. 9-8. Protejamento correto, chamar para o pushback, sonamento. Salvador, muito boa noite, eu quero ver se você está com a informação, confie agora. 1-0, vento 1-6-0 graus, 2-9. A linha de decola da 1-0, 3677. No qual é proibido até 2100 helicóptero nessa área? Afirmativo, eu estou na final da 17, fica fora, não é isso? Sim, então eu só estou informando para você ter ciência da situação. Você está prosseguindo para 17, final 17, confere? Afirmativo, final para o cruzamento. E assim que liberar, é, a intenção é sobrevoo no Iguatemi. Certo, mas vamos lá, o senhor irá chamar agora a torre na frequência 118-95 e irá solicitar instruções para o cruzamento do aeródromo. Caso já tenha chegado o horário de 2100, o senhor irá poder ingressar na área marrom. Até então o senhor não irá poder ingressar não, na área. Ok, paciente, vai chamar agora 895 graças. Papapá, Charlie Mike, papá, site autorizado, reporte no ponto de espera da papá para ingresso. Corre, papá, Roberto Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, a intenção é o cruzamento do campo após prosseguir para o Itapó? Afirmativo, assim que livrar a... Se desativar, é marrom, tá? feedback 12. Planejamento correto, chama para feedback zonamento. Chamaremos. 2 milhas e meia, aguardando o horário da desativação. Gente, o Charlie Alfa Tango, mantém o setor aguarde para o cruzamento, Charlie Alfa Tango. Já mantém o setor aguardar para o cruzamento, Charlie Alfa Tango. Então, 3677, decolado 257, controle no 20, decimal 8, bom voo. Obrigado. Controle, boa noite, SAM 3677. Colou a visual, pode voar, Elefa? SAM 3667 negativo, mantém o perfil da saída, SUV mantendo livre de voo 340, via saída A. Gente, 3677, muito obrigado. Autorizado, cruzamento seguindo o eixo da pista 1735, inicialmente até o farol de Itapuã, aguardando novas instruções. Autorizado da presente cruzamento até o farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, ao interceptar o farol de Itapuã, a intenção seria prosseguir via corredor axé? Negativo, 500 pés no litoral para sobrevoo no Iguatemi. Cliente. Já foi desativada a região, Sarah? Não entendido. Área marrom já foi desativada? Afirmo, áreas desativadas, inicialmente prossegue o farol de Itapuã, aguardando as instruções. Para o farol de Itapuã, já. Correto, pessoas a bordo? Papão autorizado, ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Reportar alinhado e pronto para pistão no 7. Azul, 259 Europom, é 3 a bola da 25 horas, E30, alterna, ponto 4. 2080, grato, controle. Sim. Boa noite, Lafatano. Roda, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, estimado 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 285, azul, 2, estimado, grato, bom voo. 2095, informe quando iniciando a sobrevoo no Guatemi. 2095, ajuste para manter a linha do litoral sul 500 pés. Vai reportar a livrar a linha do litoral para ingresso no setor do Iguatemi, o Charlie Alfa Tango. É, salve o Gol 645. Salve, Vitória. Saída prevista da Eul e da Bidev, aguarde cópia. Quase. Vai, Léo, 3677. O 3667, prossiga. O 3677. Pode voar, Léo. 3677, prossiga para o controle. O 3677, pode voar, Elefa? Autorizado, SAM 3677, voa e busca, Elefa. A 3677. Sabe, vamos passar a aula de livre a decolagem do seu SAM. Paulo, gol 92, por 1, posição 1-3, está pronto para o push da estacionamento. Gente, aguarde. Aguardando o gol 92 do 9. Azul 2591, boa noite, Aninho, mantém pistão no zero. Aninho, mantém no zero, azul 2591. Direto igual a gente já. Do 2591 no Corumpéu, sobre a colagem autorizada, pistão no zero, vento 1970 graus, 3 nós. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, decolador 02, controle Salvador no 20218. 208, uma boa noite, Charlie, Mike, papá. Decolador 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5404, corteja. 360, Vitória na 850, Dael Lera Videv. 5404. 208, vou 2591 no decolador 04, controle Salvador no 20.8. 208, o azul 2591. Azul 4206. Prossiga, 4206. Vamos agora ao Centro Recife, na frequência 2685, alterno 2545. Gente, 146 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto esperador 1 na noite, sinal 95, bom voo. Bom, 921, coordenação com a equipe de solo, após saída do Oxiné na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Em coordenação com a equipe de solo, autorizado para o inspecionamento, chamaremos para o táxi. Bom, 921, obrigado. Solo, Oxiné 6201, na 4, na escuta para o inspecionamento. Aguarde, Oxiné 6201. Aguardando, 6201. 603677. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão no 7. Solo Gol, 645, posição 2, puxa, tá lá. Aguarde, será o número 2 no setor para feedback sonamento. Ok. Sim, para controle. Prossiga, está na porta. Sente. Onde é assim, que é o visual, 510, linha de litoral e forma passando através de situação. Salvador, 2772, 4373. Pois é, chama para o táxi. autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, Oceania 6201. Oceania 6201, colado. Bom, meu bravo Vitor Tango, confirme na interseção, pronto para decolagem. Autorizado, ingresso e decolagem pistão no 7, vento 1, 70 graus, 3 nós, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. 6259, mantenha alinhado o cabeceiro no 0, devido à aeronave transportando enfermo, decolando da pista no 7, no perfil da saída MOM. Vai alinhar o cabeceiro 0, linha 6259. Controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Passou através do passe de Sul, Alfa Fatango. Alfa Tango, chama em torre Salvador na frequência 118 decimal 95. Solicite instruções para pouso no circuito de tráfego. 18 na frente, boa noite. Vai tirar Fatango? Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, boa noite. Confirme a intenção? Instruções para ingresso pouso, circuito no 7, na Gata Bata. Gente, está presente autorizado. Curva esquerda, cruzamento final 1-0. Reporte cruzando. Estou com a aeronave decolando da pista 1-7 no momento Charlie Alfa Tango. Gente, está presente autorizado. Curva esquerda e cruzar o final da 1-0. Vai livrar, vai reportar cruzando. Ciente da aeronave decolando da 1-7, Charlie Alfa Tango. Bravo Vitor Tango, vento 180 graus, 3 nós, helicóptero cruzando a final da 1-0 sem interferir. Tomando algum nome a partir? Diga. Alguma chance de coordenar simultâneo com a 4, quando autorizado? Negativo, temos mais duas aeronaves, uma no pátio 3 e uma no setor de trás do pátio, que também vão sair no táxi, aguarde. Para o táxi, o Gol 9211 com 68 a bordo. Autonomia de 4 horas e 23 minutos, com fins ao alternado. E a chegada a man desse mantenha 2 mil pés. Ajuste a altimetro 9095. 2000, Papá, papá, Charlie Mike, papá, na frequência 1251, alterno no 3395. Controle, o Bravo Tango. 51, alterna 3395, Charlie Mike Papá. A primeira é 1251. 1251, confirmo, Charlie Mike Papá. Roberto. Bom, meu Bravo Vitor Tango, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 220. Via saída a mão. Bom, BD0, o Bravo Tango. Passeiro 2231, saída prevista, Momo Transição VATAP, aguarde cópia. Momo VATAP, na sua escuta. Salvador, boa noite, 9183 da outra, remota no 2, frente ao Correio, para o treinamento hoje. Gente, aguarde para o pushback 9193. Os dados 6201. 146 o 6201. Nossa alternativa Guarulhos com 3 horas e 30. Gente, 146 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, uma boa noite. 6201. 9211, segue como número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. 6 horas de autonomia e alternativa é Maceió, solicitado táxi. O 2712, confirma os dados. 65 a bordo, 3 de autonomia e alternativa Maceió. a bordo, altímetro 10 no 5, segue como número 3 no táxi após o banho da Gol, via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Gente, número 3, siga no Boeing, lá 18954. China 9183, só mais uns minutos, tem uns 3 aeronaves para decolagem, só ver se não vai haver espera no ponto de espera. Confronto de Salvador, uma boa noite, é o China 6259, decolado no perfil da EL Leda Motiva. Salvador. 5-9, confirma se responde essa nada? É, 5-1-7-6. É, o Oxenair 6259, contato o radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360, via saída da EL. Via saída da EL, 360, o Oxenair 6259, subindo via. Azul 2795, desça via para 2000 pés, ajuste 1095. Via para 2000, azul 2795. Salvador, boa noite, é o bom nome 219, posso ficar na 190, pronto. Bom 9211, boa noite, após rolagem da aeronave da Bianca, nem mantém o estando zero. Após rolagem da aeronave da Bianca, nem manter o estando zero, bom 9211. Oceaner 6201, decolagem autorizada para o estando zero, vento 1880 graus, 49. Livre decolagem da 10, Oceaner 6201, iniciando. Nove, 1183, autorizado para chegar aqui para o táxi. Autorizado, chamarão táxi, 9193. Passarei 223, vamos pronto para a COP. O solo 645 é o tipo ATR que passou, confirmado? Ah, temos já autorizado para chegar aqui agora, chamo para o táxi. Ok, senhora. Passarei 223, vamos pronto para a COP. Na sua escuta, tchau. Autorizado barreiras, nível 160, saída Momo, transição VATAP. Aerovia Whisky 42, decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5076, coteja. Claro, autorizado, conforme no 60, Momo VATAP para Whisky 42, decola da 10, com curva à esquerda, 1208 após de 5076 no transponder, a 222. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Vamos. 0, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Sané 6201. Boa noite. Sané 6201. Sané 6201, contato o radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL. Assim que possível, solicita a voa por hoje da EL. Autorizado. Sané 6201, voa da EL. Obrigado, direto da EL. Salvador Pan 3897 para o pushback, tá? 3897, aguarde para o pushback. Alfa, no ponto espera, Torre 1 no Noite, 95, bom voo. Controle 1208, muito obrigado, boa noite, Gol 9211, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, via saída da El. Boa noite, Rolo 705, recordação Alfa. Rolo 705, acione identificação, via chegada bom. Esse mantém a 4 no pé, ajuste de altímetro 10, 15. Confirmo. Tente sub e mantenha 220, aguarde transferência junto ao centro Recife. Azul 2591. Serviço radar terminado, meia dúzia de milhas para posição Coral, mantém o nível de sub, mantém o nível de voo 160. Chama agora o controle Ilhéus na frequência 20.1. Controle Salvador, 2712, Azul, boa noite. Azul 2712, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 170, via saída Conte. Saída Conte, subindo 170, 2712, Azul. Salvador, o passarelo 2231 para puxa acionamento. Do ponto de espera, devido à aeronave da Gol decolando da 10 no mesmo perfil de saída e nível inferior, uma posterior aeronave ATR da Azul já prosseguindo Duna para final 10. Afirmativo para a nossa escuta, nós estamos mantendo o ponto 6201, chama agora centro Recife, na frequência 125.1, alterna no 33.95. 25.3395, esse é 6201, obrigado, boa. O azul 2715, estabilizado ILS, na 10. Azul 2795, passa a Duna, completando o procedimento LS Astray, chame torre 118.195. Completando o procedimento 1895, 2715, boa noite. Oi Salvador, boa noite, Azul 2715, final ILS 10. Azul 2715, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando a autorização 2715. Forma até. Sim. D715, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 49. Autorizado pouso no 0, azul 2715. O 6400 pode vir, voar nessa mesa, lembra? Autorizado voar, Dael.